Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Sócrates diz que se demite caso o PEC seja chumbado, mas admite também recandidatar-se a eleições se as houver antecipadas. Passos Coelho mantém. Não vai aprovar o PEC 4. Moody's baixa rating de Portugal após declarações de José Sócrates. Governo acha precipitada a redução do rating por parte de Moody's. Recordemos que, devido à instabilidade política vivida em Portugal, os fundos europeus de resgate à economia portuguesa estão em risco. Recorde histórico é o que escreve o jornal brasileiro O Globo, por quase 300 mil novos postos de trabalho no Brasil apenas no mês de fevereiro. 287 mil, mais precisamente. Na história do Brasil, é o mês em que são criados mais postos de trabalho desde sempre. Presidente Cavaco Silva recebe Passos Coelho e Sócrates em Belém nesta quinta-feira. Caministas desmobilizam após acordo parcial com o governo. Mas pequenas e médias empresas estão contra a desmobilização dos caministas no carregado. Dizem que as grandes empresas querem asfixiar a pequena e média economias. No Japão, reatores 5 e 6 em Fukushima também apresentam problemas. Esta madrugada, o reator número 4 pegou fogo pela segunda vez. E esta manhã, fumo branco saía do reator número 2, carregado com material radioativo. Radioatividade que, aliás, voltou a aumentar no Japão. É nível 6 a tragédia nuclear no Japão, numa escala que só vai até 7. Os nipónicos insistem em mantê-lo no nível 4, mas a Agência Internacional de Energia Atómica já a aumentou para 6, até porque a radioatividade já chegou aos Estados Unidos. Ainda sobre o Japão, estudos geológicos revelam que o arquipélago se deslocou 4 metros e que o eixo da Terra se moveu 16,5 centímetros e não 12, como inicialmente comunicado. A velocidade da Terra aumentou e, por isto mesmo, os dias serão mais pequenos em 1,8 milionésimos de segundo, por tempo ainda não determinado. Novas cartas de marear terão de ser feitas, já que em algumas zonas a água ganhou mais profundidade e noutras tem agora menos do que antes do sismo. E também porque, como dito, o arquipélago nipónico moveu-se 4 metros, neste caso em direção aos Estados Unidos. Mas estes são dados ainda provisórios, até porque sismos de grande intensidade continuam a atingir o Japão. Esta manhã, a Terra tremeu num sismo de magnitude 6,1 na escala aberta de Richter, com epicentro a 100 km de Tóquio, a 10 de profundidade. Ontem, a Terra também tremeu num sismo de magnitude 6,0 na mesma escala, mas no sudoeste do Japão, precisamente onde teve ontem epicentro, também a 10 km de profundidade. No desporto, Manchester United sofre, mas consegue vencer Marselha com 2 golos de Hernández. A equipa do Manchester United venceu por 2-1 os franceses do Marselha. A mesma sorte não tiveram os alemães de Munique. O Bayern perdeu mesmo no final do encontro com um golo de Pandev ao 88º minuto, apenas a 2 do final da partida. Com esta vitória, o Inter de Milão, que venceu ontem o Bayern de Munique na Alemanha por 3-2, está qualificado para os quartos de final, tal como o Manchester United, na Liga Milionária. O Antena News termina hoje por aqui e regressa amanhã às 11h40, mas a informação desportiva está de volta à Rádio Antena Web em mais uma edição do Desporto Antena às 8 da noite.